Você tem que chegar perto de Deus e receber este poder. Levante a sua voz, cante conosco e deixe o poder de Deus curar as enfermidades e as doenças que estão na sua vida. Bem mais perto de Deus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar sua enfermidade. Põe a sua mão onde está a enfermidade de alguém que você ama. Deus pode curar essa pessoa a 1000 quilômetros de distância daqui. Deus pode lançar uma palavra, e Ele está fazendo isso agora. Levanta e toma teu milagre hoje nas suas mãos. A cruz de Cristo selou a nossa cura. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sim.